Um pouco mais de 8 horas, e isso já quer dizer que o Questão de Sensibilidade precisa chegar até você. Todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, aqui na Melodia FM. Um momento de sentimento, um momento de música, música boa, música que normalmente a gente não consegue ouvir porque ela fica meio escondida. Como as coisas mais preciosas que ficam naquelas pequenas caixinhas que guardam os segredos mais fundamentais e os sentimentos mais preciosos. E por falar em sentimento precioso, boa noite a vocês, vocês que são a razão do nosso programa, nossos ouvintes. Ouvintes de sempre e os novos amigos que estão chegando aqui da nossa região, já que a nossa Melodia FM está atingindo um número maior de pessoas, o que para nós é muito, muito bom ter novos amigos. E como começamos esta semana com uma programação mais voltada a uma celebração do passado, já que fizemos uma homenagem à cantora Donna Summer, seguimos nessa esteira e, por coincidência, todas as pessoas ou os artistas que trouxemos foram, primeiro, mulheres, e todas elas grandes expressões da música americana e, sem dúvida, ainda com uma característica interessante e que já garante música boa, que é serem negras. São cantoras negras americanas e, nesse sentido, nós precisamos reconhecer. Elas têm um swing, elas têm uma musicalidade rara, essas grandes cantoras. Então, tivemos já a Natalie Cole, isso ontem, e iniciamos com a Donna Summer. E vamos ter hoje uma outra cantora que é maravilhosa também, que é mais romântica e com grandes sucessos da música romântica, mas também com algumas viagens pelo jazz. E ela é a Roberta Flack. Eu não sei se vocês vão reconhecer, muitos de vocês, mais jovens, provavelmente não reconheçam de imediato a sua voz, mas quando ouvirem algumas das suas gravações, de alguns dos seus sucessos, sem dúvida vão reconhecer quem é a Roberta Flack. Ela esteve no Brasil não uma vez apenas, várias vezes, adora aqui a nossa terra e é frequente você ver ela sendo entrevistada no programa do Amaury Júnior, porque normalmente ela se apresenta para públicos mais fechados, o que é uma pena. Então, é somente esses programas que conseguem ter acesso ou até têm interesse em entrevistá-la. Mas, assim mesmo, fica aqui o registro da grande contribuição que a Roberta Flack deu à música, principalmente música romântica. Embora ela não cante só música romântica, mas essa é a sua marca registrada e vocês vão reconhecer algumas das músicas, sem dúvida. So

Yeah. Vocês acabaram de ouvir com a Roberta Fleck, Let's Stay Together, Sweet Georgia Brown. Essa é uma música gravada pela Ella Fitzgerald, de grande, grande repercussão. Então, aqui a Roberta Fleck ousou. E The Thrill Is Gone, uma outra música também bem típica do jazz negro americano. E nós vamos ter em seguida agora entrando It Might Be You, que é deliciosa. Essa é uma música muito bonita e que fez muito sucesso, e não é com ela o sucesso, mas ela fez aqui uma outra versão. E In a Sentimental Mood, esse é um clássico do jazz, e vou colocar essas duas. E Looking for Another Pure Love, está difícil aqui para ler, o CD está meio riscado aqui nessa faixa. Então é Looking for Another Pure Love, é esse o nome mesmo. Então, três faixas a mais. Yeah. Loving you is such an easy thing to do, 'cause we're so special, you're so right, we're so good. But you know, it's so strange how you pull back, move away, just when we reach. I'll stop right there. Must I stop doing the things that I love to do for you, with you, so that you can respect me? Say if you love someone, set them free. I believe that. And if I leave you alone, will you come back to me? And if love comes back, it's ours, yours and mine. And if it doesn't, it never was. Yeah. Why should I go through this? If you feel it, can you feel it? Ooh, yeah. Ooh, baby. Can you feel? If you feel it, my babe, make me feel it. Oh, Happy. Vocês vão ouvir agora o I Don't Care Who Knows, eu não importo quem sabe, até tem um outro títulozinho, um apelido também, Baby I'm Yours. Depois o Prelude to a Kiss, com a sua introdução bem rápida, e depois a música mesmo, Prelude to a Kiss, que é um clássico do jazz. Eu vou tocar então essas duas e ainda o Angel Eyes, que é uma longa faixa, muito bonita, grande sucesso do Frank Sinatra. Love you, man. This is a man. does everything. The rhythm, the harmony, the melody, the words. His music's the baddest that you ever heard. Lush life and satin doll and sentimental mood. A song of the songs he wrote. That's just to name a few, with Billy and Ella and Sarah scatting and rapping. His music is smooth as satin. Check out the Duke. Love you madly. If you hear my song in blue, like a flower crying for the dew, that's just my heart serenading you, a prelude to a kiss. not around. Comfortably near. My old heart ain't gaining no ground. 'Cause my angel eyes. They glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent with angel eyes tonight. while I disappear. Oh yeah. The summer breeze caressed the trees tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Essa é a Tenderly, famosa música. E aqui a Roberta Flack dá uma versão mais gostosinha, mais brincalhona, não tão pausada, não tão lenta, não tão carregada. Eu gosto das duas formas. E vamos, depois da famosa Tenderly, que é um clássico da música americana, ter uma outra música triste aí, o Cottage for Sale, que retrata a separação de um casal. Eu não sei se vamos ter tempo para tudo isso, mas vamos esperar que sim. Conforme eu temia, o tempo se esgotou. Eu vou falar bem rápido. Boa noite para vocês, um grande abraço. Até amanhã, Renato Tavoleri Filho se despedindo.